Capítulo 29. Crescendo como uma grã, por Ruth Graham. A terceira filha de Billy Graham fala sobre seu relacionamento com o pai famoso. Todo mundo sempre me pergunta, como foi sua infância, sendo você filha de Billy Graham? Bem, aqui está a minha resposta. Enquanto eu crescia, não convivi muito com meu pai, mas guardei todas as cartas, todos os bilhetes, todos os recortes. Carrego até a assinatura dele na carteira. Revendo tudo isso agora, encontro cartas cheias de amor e conselhos. Ele podia estar na África, mas me escrevia 4 páginas. 4 longas páginas à mão, só para me dar conselhos e me encorajar. Um dos princípios que ele me ensinou foi a dependência de Deus. Quando iniciei meu próprio ministério, Ruth Graham e amigos, perguntei a meu pai: Papai, você alguma vez se sentiu intimidado ou achou que não estava à altura do trabalho? Ele respondeu: Ah, sim, e isso acontecia o tempo todo. E como é que você se preparava? Perguntei. Eu orava, respondeu ele. Na manhã seguinte, perguntei: Papai, qual era a sua oração? Eu queria que ele me desse uma fórmula. Ele então respondeu: Eu me sentava na cadeira de balanço, lá na cabana da montanha, e orava de hora em hora: Senhor, ajuda-me, e Espírito Santo, vem me encher. Simples assim, qualquer um pode fazer isso. Depois do fracasso do meu segundo casamento, tive de voltar para a casa dos meus pais. Eles tinham me avisado: não faça isso. O meu pai chegou a telefonar de Tóquio só para me dizer para ir com calma, mas eu era teimosa e me casei assim mesmo. Não demorou muito para eu perceber que havia cometido um erro terrível e tive de fugir. Enfiei o máximo de coisas que pude dentro do carro e fui embora para casa. Foram 2 dias de viagens. As perguntas fervilhavam na minha cabeça. O que os meus pais iriam dizer? Você fez a cama, agora tem de se deitar. Já não aguentamos mais você. Eles me aceitariam de volta ou me rejeitariam? A culpa e a vergonha aumentavam a cada quilômetro que eu percorria. Ao fazer a última curva, na estradinha que levava à casa deles, vi o meu pai em pé me esperando. Quando saí do carro, ele me abraçou e disse: Bem-vindo ao lar. Isso é graça. Pouco antes da morte de minha mãe, ela e meu pai e eu estávamos sentados na sala de jantar, conversando sobre como eu deveria agir com uma das minhas filhas, que me deixava de cabelos brancos. O meu pai não dizia nada, e achei que ele nem estava prestando atenção na conversa. A minha mãe me dava conselhos. Quando se levantou para sair, ele me chamou e disse: Ruth, ela está tentando acertar. Ela precisa do seu apoio. Graça. As brasas me esquentam muito mais que o fogo. O meu pai amoleceu com o passar dos anos. Sua brandura e gentileza afloraram. Ele era tão carinhoso. Calvin Tillman, que foi o nosso pastor em Montreal durante anos, disse: À medida que envelhecemos, ficamos cada vez mais parecidos com quem realmente somos. O meu pai se tornou esse homem gentil, afetuoso, atencioso e cheio de graça.